Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Assim que vivo rimando, contando histórias da vida do nosso cotidiano, ré. Um rap sempre visando bem, mas bem além, sem tirar ninguém. Também um rap protesto, através das letras e dialetos. É desse jeito diferente, ao mesmo tempo envolvente, falando de várias fitas boas que acontecem com o nosso povo, com a nossa gente, cantando pra resgatar sua autoestima. E sinto que ainda não está perdida, e você se entregar não vai cicatrizar ferida. Aí irmão, pé no chão, cabeça erguida. Sou WA, dou a cara pra bater se precisar. Proceder a gente tem que ter pra caminhar. Agora chegando pra somar, fazer mais uma união pra firmar, fortalecer mais uma missão. Rapper Loy, mais um mano, linha de frente, representante nato da periferia, gente da gente, forjando mais um elo da corrente pra do mesmo ideal. Dois manos militantes, ativos do rap nacional. E pra te provar que formação e correria dão bons resultados, região, região, fica ligado pra fortificar. Rap é coisa séria, e você agora em mim vai acreditar. Periferia também tem seu lado bom, e eu vou lhe mostrar. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Salve, salve, tchê! Aqui é mais um guerreiro WA, tamo junto, pode crer. Rimando, se envolvendo ao mesmo tempo, crescendo. É a periferia, mostrando seu talento. De norte ao sul, de leste ao oeste, tá ligado? Chega junto e fortalece na paz, na harmonia e na união. Aqui é o rapper Loy rimando de coração. Sei que nessa vida tem ferida, mas estou aqui pra provar que não está perdida. Olha a criançada, tem várias brincadeiras, pula corda, joga tá com bicicleta, carrinho de rolemã, empinando pipa todo dia de manhã, andando de skate, jogando videogame, todo mundo se divertindo, e a rapa jogando bola no dia de domingo. As minas nem se falam, são verdadeiras belezas, nem precisam muito pra se transformarem em princesas. Mesmo assim faz o pacote completo, cabelos, unhas, roupas, perfume predileto. A noite chegou, fim de semana, todos se divertem, a lua brilha lá no céu. Essa noite promete, os tios e as tias só na bola, de meia, firmeza, churrasquinho na brasa, refri, se pá uma cerveja. Isso é um pouco de alegria que nós temos aqui, aqui. Periferia também sabe curtir, tamo junto envolvido numa conexão. Rapper Loy WA, se liga no refrão. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco. Rua de terra, rua de asfalto, fazem parte do meu show, fazem parte do meu palco.